Prefeitura de Guarujá, na Copa do Mundo 2006. Você estudante tem que participar dessa festa. Venha torcer pelo Brasil. Faça como jogadores da seleção brasileira. Demonstre suas habilidades e criatividade, participando das atividades esportivas, educativas e de cidadania. Vídeos e fotografias, a história do futebol. Presenças confirmadas do Rei Pelé e muitos outros jogadores esportistas. Tudo isso dentro de uma bola de futebol gigante. Venha torcer com a gente, todos juntos pra frente, Brasil. Para a torcida mais animada e agitada do mundo, distribuição de brindes. Inscreva-se na sua escola, vagas limitadas. Participe dessa grande experiência comunitária. Maiores informações no site www.guarujá.sp.gov.br. Uma iniciativa, Prefeitura de Guarujá, Secretaria de Educação, Danadai, Standard, Banespa e Topper. Guarujá, cidade feliz.